Ouça, ouça. Valdo Castilho, o DJ das baladas. Equipe Ação, os Moto Shows, volume 1, para todo o Brasil. E aí, Woods, podemos começar? Então aumenta aí. Rapaziada, apresentando a vocês, CD Equipe Ação Moto Shows, para o Alpebas Pará, para todo o Brasil, então pode copiar. Yeah. Ação, os Moto Shows, volume 1, para todo o Brasil. To believe we were running on the edge, something beautiful, something beautiful, selling a dream, smoking mirrors, keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Valdo Castilho, sempre com novidades pra você. DJ. Qualidade, tudo resumido em um só CD pra você. Arrepia, DJ. Oh, O Kip Ação, os Moto Shows, volume 1, para todo o Brasil. E a mais completa e a mais radical do sudeste do Pará. Eu vou lembrar você, Equipe Ação Moto Shows, a número 1 do Pará. Vamos lá, rapaziada, já abraçando toda a equipe Ação Moto Shows. É a equipe que com certeza faz a diferença em todo o sudeste do Pará. Valeu, Unis. Valeu, Yuri. Valeu, Eder. Nossa amiga Nayara. Beijão carinhoso pra vocês. Aumenta aí que essa pra vocês. Na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O passado de volta pra você. Arrepia, DJ. Essa exclusiva, Aldo Castilho, sou eu. Escuta aí. Quero ser feliz. www.valdocastilho.com.br. As melhores músicas e o melhor DJ pra você. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Equipe Ação, os Moto Shows, volume 1. Eu só quero ser feliz. Tá pesadão. Bate, Valdo Castilho, aqui trinca, mas não quebra. Baba forada e vai tentando Paulo de quebrado.

vida, tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado. Ei, querida, tchau, obrigado. Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato. Ei, querida, tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado. Ei, querida, tchau, obrigado. Sim, eu ligo às 7, ela não quer atender. Mando mensagem chamando pro cinema, não quer me responder. Já tô tão cansado que dou uma perna da bandida. E a danada só diz não. Cê tá pensando que eu vou te esperar por toda a vida? Ah, com certeza, só que não. Agora que sai da balada, aí você liga toda descabelada, chapada de pira. E depois que bebe, enche a cara. Aí quer carinho, quer terminar a noite na cama do gordinho. Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato. Ei, querida, tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado. Ei, querida, tchau, obrigado. Mas o gordinho tá em outra mulherada, virou mato. Ei, querida, tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente, o moleque tá estourado. Ei, querida. Bom, chegando no finalzinho de mais um Super CD. E a gente vai finalizando mais ou menos assim. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Mas o gordinho, até a próxima. Outra mulherada virou mato. Ei, querida, tchau, obrigado. Esse gordinho aqui tá pra frente. O moleque tá estourado. Ei, querida, tchau, obrigado. Mas o gordinho tá em outra mulherada virou mato. Ei, querida, tchau, obrigado. Esse gordinho tá pra frente. O moleque tá estourado. CCB, Equipe tchau, Ação, obrigado. Os Moto Shows, volume 1 para todo o Brasil. Tchau, obrigado. Entre em contatos com DJ Valdo Castilho pelo fone 94 991 47 1166.